sia con uno quasi idea uno. ONU, informação Índia, para o Galeão, 360, copia? Copia, 961. 961, Galeão, nível 360, autorizado, via Pêndulo 10, até SMAP, Eco Serra, Mike Alfa Papá, SMAP. Após SMAP, conforme rota do plano do voo, Angola da DF, com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5137. Controle 120 decimal 8. CS 360 para o Galeão, Pêndulo 10 SMAP, depois conforme o plano, vai decolar das 10, da El Leda Motiva, transponder 5137, controle 1208. Então 11, chame pronto, vou 961. Semana. Alfa Romeo 1961, posição 11, pushback acionamento. Podendo correr aqui pro solo, chame pronto para o táxi 961. Chama pro táxi 961. Bom, no 865 identifica, chegada é bom, fidência para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 1-2. 4-2, seria possível a pela? Mantenha a Lagoinhas, bom, no 865. Positivo, qual é o número do capô? Bom, 134, autonomia de 350, alternado é Campinas. Pátio Índia, considera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-2, bom voo e bom dia, 1-9-1. Ok, Pátio Índia para ponto de espera da 1-0, lá 1-9-5, boa torre, obrigado, 1-9-1. Bom dia, tá 3171, no centro da Índia. Bom dia, tá 3171, 219 para a costa. 7. Fala, Salvador, bom dia, tá 3171. 71 Guarulhos, nível 360, Papa Zulu 10, até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, após Papa Zulu 16, Belo Horizonte, Belo Hotel Zulu. Após direto Trive, após Trive direto Poços. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, direto Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva, aciona 5147, controle 120, decimal 8. Gente, atualizado Guarulhos, nível 360, o peso 10 Brit, o peso 16, Bravo Transulu, direto Trio, direto Foto, saída da Euleia da Monte, transporte 5147, controle 120. Então, 4, chame pronto, tá 3171. Salvador, bom dia, Gol 961, no ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, Gol 961, Alinda, cola pista 10, vento, calmo. Alinda, cola da 10, Gol 961. 961, decolou 2.6, chama controle 1201, ponto. 2081, 961. Controle Salvador, bom dia, Gol 961. Gol 961, contato radar 360 da El. Positivo, qual possível projeto de letra? Autorizado da El, após 2000 pés. Após 2 da El, 961. Salvador, o Gol 961 está voando na proa 200 para ficar uma formação. Fez por quantas milhas? Mais 60 milhas. 660 milhas na proa 200. Afirmo. Sente, vou informar o centro. Luno 093, identifica a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 092. 4 mil pés. Luno 865, desça para 2 mil pés, ajuste no 092. 2 mil 865. Campina Grande, aprovado nível 1 no 90, via rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5146, controle Salvador 120, decimal 80. Trip 5328, só confirmando sua rota, Golf 677 até Aru, após direto conforme coordenadas da rota do plano de voo, ok? O 328, confirmando o senhor está ciente das coordenadas na rota? Trip 5328, cotejamento correto, chame pronto. Para a conta, 328. O Gol 1961 está cruzando 110 na central 360, agora na sua 230, direito para o Amatrói. Confirme o Gol 1961. É, vai voar na rua 230, devido a informações, vai cruzar o 120 agora. A gente confere, irei formar o controle para o centro. A proa 230 por quantas milhas o Gol 1961? Mais ou menos umas 70 milhas. 80 milhas? 70. 70 milhas, a proa 230. Autorizando a proa de bridge para o Gol 1961, se tiver condições. Proa de bridge, obrigado, senhorita. Mantendo a proa de bridge. Obrigado. Tráfego Salvador, bom dia. 4040, informação Índia. Sua autorização com 5344. 040, aguarde cópia, informação em curso, Juliette. previsão de saída, continua bloqueio no alfa. Estou confirmando sua saída, aguarde. Com 1865 completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, bom. 15 aprovado nível 340, via Zulu 10, bridge, upper Zulu 6. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva à direita, leda pós direto Motiva. Transponder 5150, controle Salvador 1208. Cruzado 340 para curtir, decola da 10, Israel, curva direita, segue Leda, Motiva, primeira do dia, para o 10, para o 6, 5150, segue o 208, 440. Confirmando após bridge, upper Zulu 16, Azul 4040. 16. 4040, cotejamento correto, chamei pronto. Boa noite, bom dia, boa noite, 65, passa Estela, baixar trava. Bom dia, boa noite, 65, livre pouso no zero, vento 310 graus, 03 nós. Gente, livre pouso, pista 10, boa noite, 65. 3517, aguarde cópia. Mais cópia. Oito, meia, cinco, solo 38, libra direito, chame no 219. direito 219, voo 965, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, boa noite, 65, levando a pista aqui. 65, via Alfa, reporte antes da Juliette com ingresso. Via Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite, 65. Paulo Salvador, tá 3271, no pushback, instrumento, no 4. Livre, tá 3271, chame táxi. 3271. Zero 93, desça para 2.000 pés, ajustando 093. Descendo para 2.000 com 1.003, 1.093. Está livre LS, reporta estabilizado. 3.597, cópia. Eu sigo. 3.597, Brasília, 3.60, eu preciso do 1.7. Decola da 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar, Romeo Arbor. Após Elefa, achando 5151, controle 120, decimal 8. Falta já 360 para Brasília, depois do Lu 17, da Colo 90, direita na Arboa, após DCT Elefa, 5151, transform 208, eu controlo 3597. Metro portão 2, chame pronto na 3597. Obrigado. Juliette, boa noite, 65. Ingresso, parte principal, portão previsto 04, está sendo liberado agora pelo arbor da TAM. Atenção, uma deposição, boa noite, 65. Azul 4040, pronto, pushback, acionamento, portão 1. Guarda autorização, Azul 4040. Guardando. Meia 570, reduza para 2209. Reduzindo 220, 6570. O táxi está 3171 com 172 a bordo, Serna Galeão, 4 horas e 5. Direita Indy Alpha, ponto temperatura em 1.18, decimal 95, altímetro no 0, no 3, bom voo, tá 3171. Gente, livre táxi Indy Alpha, ponto espera da 1.03171, obrigado. Resultando 865, prossegue, portão 04. Tempo 4, boa noite, 65. Chame táxi. Ajuste 1013. 3000 padrão, 6570. Salve, Brasil 4040, chame táxi. Chama para o táxi, 4040. Ola 093, torre 1895. 1895. Torre, bom dia, com 093 no ILS. Bom dia, com 1093. Reporte passando o marcador. Aparece. Sendo baixado travado, 0930. Gente, bom, no 093, livre pouso no zero, vento calmo. Livre pouso, 0930. Salvador, tá 3171, tá passando a decolagem. Tá 3171, no visual com trave na curta final no zero. Tá visual 3171. Tá 3171, após a passagem do 738 na final, ali mantém pistão no zero. Após o tráfego ali mantém, tá 3171. Alô, Salvador, Felipe 328, Barataque, autonomiza 4 horas e 30 minutos, 40, o POB, alterna Marcel. Despacho principal, Índia e Alfa, com temperatura 1, 1,8, decimal 9,5, altímetro no 0, 1,3, bom voo, bom dia, 35328. Pátio em direita em Indial com temperatura 118,95, altímetro no 013, tomou voo azul 4040. 895 via Indial, com temperatura. Cargo 570, está na final. Bom dia, Abissa 6570, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 6570. 093, solo aos 481219. 219093. Solo Salvador, bom dia, gol no 093. Gol no 093 e Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, gol no 093. Tá 3171, só confirmando o vento agora 320 graus, 04 mais. 7, 3171. Santana vai ser travado, ATSA 6570. ATSA cargo 6570, ciente, aguarde pista livre. Salvador, bom dia, azul 4040, no ponto espera da ONU. Bom dia, azul 4040, mantenha o ponto espera. Mantenha. Está 6570, livre pouso, pista 10, vento 290 graus, 03 nós. Livre pouso 10, 6570. 3171, decolou 49, chame o controle 1208, bom voo. Controle 208, grato, bom dia 3171. 93 via Juliette, portão 10, portão 10, no através do portão 8, vai seguir a viatura follow me até o 10. Gente, ingressa pro 10, através do 8, segue o follow me, 1093. Para a puxa essa nata aí, 597. Evitar 3507, chame táxi. Controle Salvador, bom dia, tanto 3171, Natael, cruzando 2000 pés. 3171, contato radar, 360, saída da El. Possibilidade de voar direto da El ou bote? Autorizado da El. Grato. Atacado 6570, solo 51, livre à direita, chame 1219. Direita 1219, 6570.